casa revoltado, na esquina bati meu carro e de quebra fui roubado. Não sei o que fazer, o que tava ruim agora piorou, a coisa desandou, hoje eu quero chorar. Encontrei no fim da rumba com a porta aberta, entrei, sentei, desabafei, tentando não chorar. Só pra chorar, meu irmão. Aô, André. Isso é Caio Diniz ao vivo. Portal do Arrocha. Encontrei no fim da rumba com a porta aberta. Entrei, sentei, desabafei, tentando não chorar. Mas até o garçom chorou. Carro e fui roubado. Encontrei o bar com a porta aberta. Entrei e tomei todas, trem. É assim, ó. Lembrou do seu amor também. Meu parceiro Jotinho, aquele abraço.